seja o que Deus quiser, eu vou seguindo na fé. Conversinha de novela não me ilude, então nem vem e se afaste. Eu acredito que a música o resgate, e tamo junto mantendo a humildade, percorrendo os quatro cantos da cidade. Às vezes me ignora a tal sociedade, só pra poder fujar. Tem uma bala e bem certo não tá que vai falhar. Quando a perna quebrar, tudo acontece, não é só aqui no lado leste, só pra poder fujar. Tem uma bala e bem certo não tá que vai falhar. Quando a perna quebrar, tudo acontece, não é só aqui no lado leste. Acordar cedo, pegar o buzo todo dia, preocupação com o dinheiro da família. Temos que ter tranquilidade e autoestima, erguer a cabeça com as derrotas da vida. Que nem ferida, amanhã já cicatriza. Galileu na Galileia viu que o mundo gira, e amanhã nascerá um novo dia. E amanhã nascerá um lindo dia, e amanhã nascerá um novo dia. Seja o que Deus quiser, eu vou seguindo na fé. Conversinha de novela não me ilude, então nem vem e se afaste. Eu acredito que a música o resgate, e tamo junto mantendo a humildade, percorrendo os quatro cantos da cidade. Às vezes me ignora a tal sociedade, só pra poder fujar. Tem uma bala e bem certo não tá que vai falhar. Quando a perna quebrar, tudo acontece, não é só aqui no lado leste, só pra poder fujar. Tem uma bala e bem certo não tá que vai falhar. Quando as pernas quebrar, tudo acontece, não é só aqui no lado leste.